11 horas na noite, nada, nada acontece. Parado na esquina, nenhuma alma viva, e eu aqui sozinho, gavião fora do ninho. Não vejo alternativa, a única saída é achar um orelhão e fazer uma ligação. Só tem uma ficha, por onde começar? O alfabeto diz, comece pela letra A e serás feliz. Amélia já tá velha, era tão linda. Alice agora é Liz, adora a música. Aurora tá por fora, te deu um fora. Então pra não perder a fama, eu vou ligar pra Ana. Alô, alô, hein? Alô, alô, meu bem. Alô, alô, quem? Alô, alô, ninguém. O telefone está com defeito, telefonista, por favor, dê um jeito. Eu preciso falar com alguém. Essa é uma gravação, aguarde o sinalzinho e mande lá sua mensagem. Alô, alô, ei, alô, alô, meu bem. Aninha, eu sei que você quem? Conhece. Alô, alô, ninguém. Aninha, ô, oh, Aninha, não me venha com essa. Será que só você não vê que eu tô morrendo depressa? Alô? Aí é 294-756-4962. Aninha, ô, oh, Aninha, não me deixes pra depois. Aninha, gato, e o som vira lata, o que foi que aconteceu? Ô, oh, Aninha, que bicho te mordeu? Diga alguma coisa, agora é a sua vez. Aninha, ô, oh, Aninha, eu vou contar até três. Eu digo um, seu tempo está contado. Eu digo dois, rede está se esgotando. Eu digo um, dois, três, eu vou ligar pra Inês. Alô? A Inês está? Alô? Inês, aqui é o Alair, irmão do Alaor. Tá lembrada de mim? Alô? Não. Não. Sou eu que apareço sorrindo naquela foto que você tá segurando uma pomba. Linha cruzada. Ah, não sou eu não. Alô? É Eunice. É, pergunta se você quer sair comigo. É, até casou com aquele músico esotérico que tocava num bar ecológico. Alô, Eunice, quer sair comigo? Lógico. Tchau. Tchau. Ué, desligaram.